Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Mexidão Cast número 27. Eu sou o Thiago Mendes e eu também quero ser um novo deus para um novo mundo. Eu sou o P e se alguém quisesse me matar, não conseguiria, porque quase ninguém sabe meu nome. Olha aí. Verdade, né? É uma estratégia, rapaz. Andar meu nome completo, esse pra mim não sofrer represália. E hoje, Patrick, nós temos a participação de um amigo nosso do Gameside, o Externo. Olha só, rapaz! É isso aí, tamo junto. Eu sou o Externo e quem é que precisa de cinema com um anime tão bom? Olha aí. Seja bem-vindo, Externo. Pra nós é uma honra tremenda estarmos aqui com o integrante do Gameside, que é um podcast muito bom, que eu acompanho sempre. Tenho sempre comentado lá. E pra nós é muito importante, né, Thiago? Lógico, a parceria entre os podcasts, acho que todo podcast devia fazer isso, né? Aumenta a experiência. A honra é minha, né? Eu que estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Eu agradeço de coração mesmo a oportunidade. E muito pelo contrário, acho que eu sou muito fã de vocês, desde a primeira vez que eu conheci o podcast. E me amarrei, sou fã mesmo, acompanho sempre. Até os antigos, que eu não tive a oportunidade de ouvir, eu vou ouvindo com o tempo. Você teve paciência de ouvir os antigos, cara? Cara, inclusive aquele que vocês gravaram no sexta-feira 13, eu acho que vocês devem fazer um outro número, porque é um tema muito divertido e todo mundo tem muita história pra contar sobre isso, e é muito legal. Eu mesmo não contei todas as histórias, não, rapaz. Ainda tem muita coisa pra falar do cinema. Não, história pra contar aqui é o que não falta, cara. A gente gosta muito de estar fazendo esses temas variados e pode ter certeza que se a gente fizer um número 2, um número 3, a gente vai estar sempre chamando a galera aí. É isso aí, pescar um pouquinho mais pra poder contar mais história. É bom. É uma série de mangá escrita por Tsugumi Oba e ilustrada por Takeshi Obata, cuja adaptação para o anime foi dirigida por Tetsuro Akari. Só nome fácil, né? É, só nome fácil. Falar nome japonês é sempre muito legal aqui no Mexidão Cast. Eu até achei que você tinha feito um curso. Será? Que isso, né? É porque os fãs de anime, eles... são muito... Eles lembram a dicção das palavras em japonês muito a sério. A gente já teve muito problema com isso. Teve muito problema com isso. Então melhor eu esperar. Gente, a história centra-se em Light Yagami. Light foi a tradução para o inglês e para o português. Acabou sendo Light também, mas é Light. É Light ou Haito, o nome dele em japonês, se pronuncia assim em japonês. Um estudante do ensino médio que descobre um caderno sobrenatural chamado Death Note. Veja bem, quem não gostaria de ter um Death Note? Eu vinha fazer a festa com um. Olha só, rapaz, eu fiquei com medo agora, Inferno. Não, eu não fiquei com medo não, porque isso aí mostra que no Brasil não ia ter mais nenhum político. O político ia ser o primeiro. Não, mas... Não, mas isso aí não pode não. Um dia que eu olhar torto pro Thiago, a tentação dele escrever meu nome lá. Não, de jeito nenhum. Não, não aprova essa ideia aí não. Eu não queria essa responsabilidade pra mim não, sério mesmo. Olha só. Aquele professor maldito, né, que sacaneava os alunos. Ah, agora com certeza. Não, pelo contrário, eu sou professor. Ok. Então eu ia... Eu já tenho na minha cabeça pelo menos uns 3 alunos que se eu tivesse esse caderno eu ia querer colocar o nome deles, então melhor não. A gente tá brincando aqui com o Death Note, gente, porque ele tem o poder de matar as pessoas cujos nomes forem escritos nele, enquanto o portador visualizar mentalmente o rosto de alguém que quer assassinar. Mas, ô cara, você sabe que esse negócio do caderno foi uma coisa que eu custei a entender o anime antes de assisti-lo? É mesmo? Um amigo meu, né, meu, falou do anime, do Death Note, nesse caso não foi você, né? Ele falou, olha, assiste esse anime, Death Note, é muito bacana. Eu, é, como é que é a história? A Death Note é um cara que, ele tem um caderno que ele escreve o nome das pessoas e mata as pessoas. Eu, tá, e aí? Ele, nossa, mas é muito doido. E eu, tipo, não consegui entender, tá? Aonde que tem ação? Ele escreve o nome e pronto, acabou. Matou todo mundo. Eu custei a entender a dinâmica do meu anime e eu só entendi assistindo essa dinâmica do caderno que mata, que escrevendo o nome. Eu achei muito difícil. No início foi muito difícil eu assimilar essa ideia. É engraçado que eu também passei por isso. Até porque os animes que eu costumava assistir, eles eram animes de ação, né? Tipo Naruto, uhum, Dragon Ball Z e tal. Então tinha aquela ação muito frenética. E quando eu fiquei sabendo que a sinopse dele era de um garoto que escrevia num caderno e as pessoas morriam, eu fiz a mesma pergunta, tá, mas e aí? Porque escreve o nome, o cara morre e acaba. Eu não consegui entender. É engraçado, a maioria, quando você fala Death Note, você passa a sinopse assim, você tenta passar o máximo possível raso, né, pra não explicar. A galera, quando ouve, faz essa pergunta, mas e aí? Ele mata e aí? O que acontece? Custa entender, porque Death Note é um anime bem voltado pro... Ele é bem mais inteligente do que os normais. Há controvérsia. Mas eu digo assim, que os animes no estilo shonen, geralmente, eles são animes voltados pra ação mesmo, pra fantasia, pros superpoderes. E Death Note, ele tem um lugar especial porque ele foi um dos primeiros a estourar pro sucesso. É, num estilo mais sério, um estilo onde a ação não é a parte central do anime, entendeu? Tem Meteoro de Pegasus, não tem... não tem Hadouken. Não tem nada. Você sentiu falta, Padre? Não, até que não, cara. Até que não. E eu vou ser sincero, até a metade dele tá vendo muito bem. Enfim, mas eu não senti falta, não. A partir do momento que o Light Yagami encontra o Death Note, ele enfia na cabeça a ideia de limpar o mundo e criar um mundo novo onde não existe o mal, né? Só que, obviamente, todo ser humano que obtém poder demais, a gente tem na nossa realidade exemplos como Napoleão, Hitler, ele acaba ficando louco. Então ele acaba entrando numa disputinha com o L, que é um famoso detetive particular. A série é baseada em um one-shot, foi lançada pela revista Shonen Jump, o que é um diferencial muito maior ainda, porque quem acompanha anime sabe que a Shonen Jump, quando pega um mangá ou um anime que faz muito sucesso, a tendência é ela esticar esse anime o máximo que ela pode, porque a Shonen Jump, o negócio dela é ganhar dinheiro. Suga até a alma, né? Suga até a alma. Eu tive essa impressão de que o anime foi um pouco esticado, além do que eu precisava. Eu também. Olha só isso. Então, eu acho que se tivesse uns 8 episódios a menos, eu acho que dá pra contar a história do mesmo jeito. Sim. Eu também, rapaz. Foi o que eu acho que, pra gente, eu tô totalmente de acordo com vocês. O anime teve uma série de episódios ali que eles são desnecessários pra mim. Pode ter a ver com a história, mas eu acho que eles esticaram, o anime foi mais esticado. Inclusive, a gente vai até falar sobre isso mais pra frente, o final do anime é diferente do final do mangá. Já adiantando isso. O anime mangá se generalizou, né, no volume 3, How to Head, que é um guia que contém dados sobre a franquia, incluindo o perfil de todos os personagens principais. Era uma edição especial que tinha... Além da edição, além da história, tinha um monte de lero-lero lá? É uma edição. O episódio 3 ele é como se fosse um guia mesmo. A gente costuma chamar ele de databook, onde explica tudo sobre a série pra poder dar continuidade a uma suposta nova temporada. Seria isso. Recentemente aconteceu com o Bleach. O autor lançou um databook onde ele mostrava dados dos personagens principais, como foram os primeiros esboços do desenho e tal. Uma estratégia muito inteligente pra ganhar dinheiro, né? Pra ganhar mais... Vamos falar sério. Se você é fã de uma série, vamos supor, por exemplo, você é fã de Dead Space, trazendo um dos jogos. Aí lança um Dead Space, edição especial, cheio de extras, itens e tal, edição Game of the Year. E com preço, de edição comum. Você não compraria? Não, Lara. Então. E falo mais, tá? Eu compraria e nem abriria. Eu continuava com ele guardadinho. Olha, olha aí. Isso aqui é colecionador, sério? Rapaz. A Jump, ela faz isso. E embora, o anime tenha dado uma esticada a mais, geralmente a Shonen, ela tem um certo poder sobre o anime também, sobre a produtora dos animes. É. A gente tem recentemente uma coisa acontecendo com, por exemplo, Naruto, que é um anime que está estourando de sucesso. Acho que Naruto é febre. Tá estourando ou já estourou? É engraçado porque o Naruto vive fases. Vai mudar um pouco de assunto, mas o Naruto, ele teve uma época que ele estourou, fez muito, muito, muito sucesso, depois caiu. Aí depois voltou pro topo das paradas, depois caiu de novo e agora ele tá voltando por causa dos atuais eventos no mangá. Entendeu? Mas isso aí tem uma coisa a ver com quem escreve ou com quem desenha? Tem a ver com a Shonen. A gente tem uma ideia que, pelo menos para a maioria dos fãs de mangá, a Shonen Jump é o maior problema, seria, dos mangá, dos macacos. Mas teve troca de roteirista? Não, não. Eu acho que é isso que o Stephen perguntou. Não. Porque nem isso faz com que a série acabe tendo altos e baixos, né? Não. O anime, ele tem altos e baixos. O mangá, ele vem mantendo o mesmo padrão sempre. O primeiro mangá de Death Note foi lançado em 2003, olha só. É recente, né? Pode, se a gente botar que tá no final do ano, aí tem quase 10 anos já, 9 anos. Como a gente falou, foi lançado pela Shonen Jump e foi um total de 12 volumes. Agora, veja bem, a referência, 2003 foi o ano que eu conheci a Dona Onça. Será que eu tava escrevendo meu nome no Death Note sem querer e hoje... Olha, olha, olha. Ainda bem que ela não escuta o podcast. Né? Esse cara joga alto, hein? Joga. Como a gente tinha falado, foi lançado um total de 12 volumes mesmo. Mais tarde, a história do mangá foi adaptada para um anime. Uma editora brasileira tá fazendo relançamento do Death Note aqui no Brasil, né, cara? Tá fazendo. Sabe qual é a JBC tá fazendo lançamento, né, de dois episódios especiais do mangá. Que são dois mangás focados no L. Você só não gostou do preço, né, Thiago? Só não gostei do preço, cara. 30 conto o negócio. 29, como é que é? 29? Ah, 20, deve ser uns R$29,90 padrão, né? R$29,90 padrão. R$30 eu achei muito salgado. Mas como é que tá o acabamento dele? Não vale o preço? Eu não cheguei a pegar ele em mão. Eu sei que são dois capítulos especiais que explicam a origem do L. Durante o anime, fala-se de um crime que ele resolveu em Nova York e por aí vai. Ah, esse mangá é como se fosse um spin-off. É um spin-off. Pra quem é fã, vale a pena. Mas deixa de ser pão duro, Thiago. Vale a pena. Mas são, geralmente, esses episódios, esses spin-offs, eles não têm um acabamento diferenciado. Eles são livros normais, como se fosse um episódio comum do mangá. Só, raramente tem algum super lançamento com capa dura, edição, folhas coloridas e tal. E nesse preço você consegue comprar outros livros, né? Referente às coisas que a gente gosta, tipo games, né? Que agora tem saído muito na livraria. E mais ou menos nessa média de preço mesmo. É o Thiago que tá sendo pão duro, Esther. O anime foi exibido no Brasil e em Portugal pelo canal Animax. Olha aí, canal de TV a cabo. Eu assisti pelo Netflix. Eu assisti na locadora do Paulo Coelho. Uma coisa importante sobre Death Note, e aí a gente vai cair naquela onda do porquê do Death Note ter sido o que ele foi. Death Note tinha personagens comuns, como a gente falou. Você não vê no anime ninguém usando um colã ou uma roupa, uma armadura cheia de cores, por aí vai. Os principais personagens responsáveis pelo estouro de Death Note, eu acredito, foram a Missa e o L. Se você procurar por cosplayer no Google, por exemplo, você vai achar, tipo, quase que os dois primeiros cosplays que vão aparecer é um cosplay de Ellie e um cosplay de Missa Missa. Missa Missa, velho? Sério? Mas, Terno, será que é só eu que acho essa menina uma das coisas mais idiotas do anime? Ah, eu não sei. Tipo assim, eu acho ela um personagem legal, mas eu fico surpreso porque a minha namorada mesmo, ela assistiu, né, indiquei pra ela, ela gostou muito, e ela é apaixonada pelo Ryoko. Né, o Shinigami. Olha só. Ela acha ele lindo. Ela é apaixonada por ele. Ela viu recentemente um action figure dele. Ela ficou doida. Queria porque queria de qualquer jeito, cara. Olha só, eu gosto da personalidade dele, eu acho que, mas eu achava que por ser homem eu ia gostar mais dele mesmo. Mas eu acho a Misa Misa tão idiotinha, cara. Eu tô assistindo Death Note, sinceramente, eu esqueço que é um anime. Eu vejo mais como se fosse uma série. Entra a Misa Misa, ela faz questão de lembrar que aquilo é um anime, com aquelas piadinhas sem graça, com aquele jeitinho sem graça. Ah, tomar banho, viu? Ô, Misa, pelo amor de Deus. Eu acho que isso já é uma característica, né, da produção japonesa. Acho que ele já tem isso. Acho que ela tá lá só pra isso. Ela tá lá só pra isso, só pra lembrar, gente. Pra lembrar que é uma produção japonesa. É engraçado. O personagem, ela é uma cantora super pop, usa roupas pretas, aquele estilinho gótico e tal. Aí os nerdão fica doido. Exatamente. Os nerdão fica tudo doido. E é igual eu falei, cara. Você vê... Toda mulher, quando vai fazer cosplay, o primeiro cosplay que pensa em fazer é o da Missa Missa. Acho que até porque é mais fácil de fazer, né? Mentira, externo vai concordar comigo, que eu mais vezes cosplay aí é de Mai Shiranui. Verdade, hein? É verdade. Eu não acho, não. Eu acho que tem muito cosplay da Mai, mas é quando a pessoa já tá mais profissional, ela procura fazer da Mai, até porque a Mai é um personagem mais sensual. Não, o da Mai é mulher querendo aparecer. Exatamente. Mas, falando em sensualidade, eu tenho visto aí muito cosplay também da Poison, né, que é um personagem da Capcom. Só que eu fiquei sabendo de uma coisa que me deixou assim, meio desanimado, né? Que o melhor cosplay da Poison é um homem, cara, não é uma mulher. Cara, acontece demais pra quem é cosplayer. Isso acontece. Nossa. Lá no Japão. Rara, tipo assim, acontece muito do melhor cosplayer de um personagem feminino ser um homem, e acontece muito mais ainda do melhor cosplay masculino ser uma mulher. Tomar banho. E o pessoal reclama que eu sou muito tradicionalista, que eu sou muito... O pessoal reclama, mas tem que bater o esqueci o nome do cara aqui. Poxa, não dá não, velho. Alborguete. Tem que bater o alborguete aqui. Se você procurar o melhor cosplayer do Link, é uma mulher que faz. Difícil, hein? É meio estranho, né? Daqui a pouco a gente vai querer ver uma mulher aí vestida de jogador de futebol americano. Ai, do pânico, todo mundo em pânico já rola uma cena dessa, né? O cara pede a mulher de jogador americano. Se bobear sem entrar no X-Videos da vida, acho isso aí. Curiosidade sobre o Death Note é que várias publicações de mangás, animes e outros meios de comunicação foram elogiado e criticando a série. A série foi banida na China devido a vários problemas que as pessoas tinham com as crianças alterando seus cadernos para se parecer com o Death Note. Veja bem. E tá aí? Eu já pensei em fazer isso também. Mas, externo, cara, tem gente que precisa apanhar. Que adianta você fazer seu caderno ficar legal, bonitinho, igual o Death Note? Se você escrever o nome de alguém, o filho da puta vai morrer, Esther? Pelo menos é só dor de barriga, né, cara? Nem isso. Justamente. Se desse pelo menos uma ziquezira no estômago do rapaz, mas nem isso. Ah, velho. A questão pelo que eu entendi da notícia, devido à mudança pra se parecer com Death Note, indicava-se a vontade de assassinar alguém, o que poderia gerar. Ah, então quer dizer que eu com meu comandos em ação, com metralhadorazinha, eu tava querendo assassinar alguém? É complicado. Aí vem da cultura do país, velho. Não tem nada de complicado. Quando o cara quer matar alguém, mata até com uma faca de pão, cara. Isso aí é de menos. Tem um caso na China, não foi no Japão, que é da Nevada Tar. Repete, como é que é o nome aí? Nevada Tar. Meu Deus. Tá, né? Não tem nada a ver com Death Note, mas ela é Nevada, Nevada Tan, perdão. Nevada Tan. Agora faz sentido, né? Faz sentido, né? Ela, por sofrer bullying na escola, ela desenvolveu um... Ela acabou assassinando chifre. Uma... Ela desenvolveu um chifre e apareceu os vetores nas costas dela? Quase isso. Olha aí a referência a um episódio passado. Mas aí, o que, que rolou? Não, aí ela sofria bullying na escola e tudo mais. Aí um belo dia ela chamou a melhor amiga dela pra uma sala vazia e assassinou a menina. Depois ela voltou pra sala de aula, toda suja de sangue, sentou na cadeira como se nada tivesse acontecido. Não, isso, cara... Isso se chama demônio no corpo. Tem nada a ver com anime. Isso tem nada a ver com desenho. Isso aí, a pessoa já é retardada. Cara, nem falar que é por causa de desenho. Eu jogo videogame violento desde pequeno e não mato ninguém. Ainda. É, não, eu tô falando assim, não tem nada a ver com anime mesmo. O caso da Nevada Tan não tem nada a ver com anime mesmo. Eu só tô comentando isso pra mostrar que o povo lá já tem uma tendência meio cabulosa mesmo, entendeu? Mas isso não é só lá. Em todo lugar tem isso. Tem demônio, todo lugar tem isso. Não, mas cara, sério. Eu acho que no Japão, principalmente, e na China, nos países ali mais asiáticos, Coreia, Norte e Sul, eles levam algumas coisas muito a sério mesmo, cara. Entre 2008 e 2010, teve um problema muito sério no Japão, por exemplo, com garotos de 12 a 15 anos se suicidando porque não... Por causa de notas baixas na escola. É normal lá, mesmo. Entendeu? O povo de lá, eles têm uma tendência, eles levam, por causa da cultura, eles levam as coisas muito a sério mesmo. Ah, entendeu? Mas as pessoas não podem levar as coisas tão a sério assim. Não é porque eu fiz uma compra de supermercado que daria pra eu comer durante 10 anos, que eu acredito que o mundo vai acabar daqui a 3 semanas. É. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só indica que você é um gordão mesmo. Mas aí teve mesmo essa preocupação com a capital Death Note, eles optaram por banir. Eu acho que isso é uma atitude extrema demais, mas, por outro lado, se a gente for parar pra pensar pelas esquisitices do povo asiático, a gente não acha isso tão extremo. Isso é que o povo da China tá muito à toa, tem tanta coisa pra eles legislar sobre a Death Note, tanta coisa pior, mas enfim, segue. Verdade, verdade. Segue o bonde aí. Em 30 de abril de 2009, a revista Variety anunciou que a Warner Bros. Adquiriu os direitos do mangá para adaptá-lo para live action nos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. A Warner tinha contratado os roteiristas Charles Vlasparlapanides. Como é que é? Repete aí. Cara, vocês me põem pra falar esses nomes. Não, eu quero ouvir. Fala de novo. Eu gostei da sonoridade. Vlasparlapanides. Olha, hoje tá um desfile de nome aqui. Ah, velho, é difícil. Agora a pergunta ideal é: o que que esses caras fizeram pra merecer ser um roteirista do filme do... Não faço a mínima ideia, nem conheço. Não, não sei, velho. Eles têm um nome estranho. Tem um nome estranho. Que é melhor que isso? E eles pegaram pra adaptar o roteiro do mangá pro filme. Foi gerado tem os filmes japoneses, não sei se vocês assistiram. Foram feitos dois filmes Death Note japonês. E esses dois filmes, eles fizeram muito sucesso. Eles foram lançados, acho que por volta de 2005, 2006. E os filmes japoneses tinham o Ryuko, tinha a outra Shinigami, tava bem, perdi o nome dela agora. Tava bem representado num CG muito bacana, cara. Colocaram. A outra Shinigami? Só apareceu três Shinigamis lá, ué. Então. No anime. Eu não li o mangá. Eu assisti um anime e eram três Shinigamis. Não sei se era homem, mas pareciam ser homens, né? Sendo do gênero masculino. O negócio é que o Remu, ele, pelo menos pra mim que assistiu o anime na época de que ele tava sendo lançado, ele era um Shinigami mulher. Ah, você assistiu na dublagem japonesa. Inclusive a voz era uma voz feminina. A voz da dublagem era uma voz feminina. Olha, mas no anime ele disse que ele é apaixonado pela Missa. E aí que tá, porque, É lesbianismo entre raças, demônios e pessoas. Que é coisa mais normal, só faltou aparecer um tentáculo lá, vários membros. É, bem japonês. Então, olha eu só. Acho que por causa desse amor da Remu pela Rin, pela Missa Missa, a dublagem em português colocou uma voz masculina pra fazer parecer que o personagem fosse um personagem masculino pra não haver ligações homoafetivas no anime. Veja bem. São as coisas, né? Talvez eu esteja cometendo um equívoco nisso. E se você tiver, pode ter certeza que já vai ter umas três pessoas falando que o episódio foi um lixo, que como que a gente errou nesse detalhe. Mas a verdade é essa. Pra achar em casa. Mas a verdade é essa. Se você assistir com a dublagem japonesa, você claramente é a voz de uma mulher, um personagem feminino. Isso porque o Thiago é o nosso especialista em anime. Então, também. Ao contrário dos filmes japoneses, os filmes americanos não seguiram as adaptações dos filmes japoneses. Em 13 de janeiro de 2011 foi anunciado que Shane Black tinha sido contratado para dirigir o filme, com o roteiro sendo escrito por Anthony Bargazzori, puta que eu pariu, Anthony Bargazzori e Charles Mondry. Quer dizer, o negócio mudou totalmente. Eu acho que esse pessoal aí, quando vai produzir alguma coisa referente ao Death Note, eles devem primeiro requisito, né? Um nome estranho. Aí vai aparecer aquela galera lá pra preencher a vaga, depois eles vão ver se o cara sabe desenhar, sabe dirigir, alguma coisa assim. Exato, exato. Eles vão acabar me chamando, então, aí daqui a pouco eu tô recebendo o convite. Você já pensou? A Warner vai fazer a pesquisa pra ver quem vai dirigir o Death Note, vai lá. Peter Jackson, não, esse nome é muito comum, vamos procurar um nome mais esquisito pra poder... É. Mas aqui, você acha que um Peter Jackson aceitaria um projeto? Não, tipo, lógico que não, lógico que não. Isso aí é só pessoal. Não, eu pergunto por quê? Tá na moda os filmes de herói. Até Sim. quando? Tem uma hora que isso vai saturar. Uhum. Quem sabe? Pode ser as adaptações de anime. Se for do nível Dragon Ball, a gente tá bem, exato. Tá? Isso tá bem. Agora eu ia falar. Vocês perceberam que assim, tá tendo essa onda de herói. E por que, que essa onda de herói tá saturando? É porque são sempre os mesmos heróis, são os heróis da DC e da Marvel. E alguns outros avulsos de outros editores, tipo... A Vertigo, que é da DC. Acabam sendo as mesmas editoras, mas são heróis diferenciados. Mas você não vê uma adaptação grande para um filme baseado em anime. Para você ter ideia de como é que funciona o mercado do cinema... Samurai X ou Rurouni Kenshin. Samurai X, fã de anime, odeia. Rurouni Kenshin é o nome que os fãs de anime gostam. Os otakus. Estourou de sucesso na Eurásia. No Japão, bateu recorde de bilheteria em dois dias. Eurásia. Ele chegou na Europa ou só ficou ali? Ele chegou aí para um pedaço da Europa. E não teve sua distribuição mundial. Quer dizer, não sei se por preconceito, por não levar muita fé, eu não sei porquê, mas não teve distribuição mundial. O filme foi lançado no meio do ano, agora, acho que foi em setembro, e diz que o filme vai chegar no Brasil em janeiro, e mesmo assim eu acho que não vai ser distribuído para todos os cinemas. Então. Vai ser um DVD, mas se chegar no Brasil, vai chegar direto pra DVD. Então, mas tem preconceito mesmo. Nós, da cultura ocidental, os americanos, muito mais ainda, tem muito preconceito a filmes estrangeiros. Não sei se o externo conhece, cinema coreano tem lançado muitos filmes bons. Tem a trilogia da Vingança, do Chowung Pak, eu acho que é esse mesmo. Sim. O Park. Muito bom, até inclusive o Old Boy, que é o melhor dos três, ele é baseado em um quadrinho, em um mangá. Olha só. E apesar de tanto sucesso, os Estados Unidos preferem fazer um remake desses três filmes. Vai ser feito agora. Sim. Porque eles têm total preconceito. São filmes muito bons, né? Eu acredito que com o mangá seria mais do que normal, né? Seria mais do que normal. E mesmo quando pegam um mangá para adaptar, eles tentam arrumar uma forma de ocidentalizar ele e transforma na merda que foi Dragon Ball. Eu acho que tão cedo a gente vai ver um anime com uma distribuição maior para cinema live action por causa de Dragon Ball, cara. Dragon Ball foi, acho que foi a gota d'água para eles, inclusive. Mas isso aí acontece porque o que acontece é o seguinte: você vê um exemplo, Shin Dragão, é um filme oriental. Sim. Lá, os personagens eles voam, eles têm assim, super força e tudo mais, e o filme não precisa explicar por quê. Exato. Porque isso já faz parte da cultura deles. Exato. Agora, quando você vê um filme americano em que o camarada voa, por exemplo, Matrix, aí tem que ter uma série de explicação por que o camarada voa, é uma simulação de computador e tudo mais, aí ele pode fazer aquilo tudo. Então, o que acontece? Quando eles trazem algum filme oriental pra cá, eles querem racionalizar a coisa, e é aí que eles estragam. Então, muitas vezes, eu até discordo um pouco do Patrick, eu não acho que seja preconceito. Eu acho que eles tentam boicotar mesmo a cultura japonesa e tentam ocidentalizar tudo que eles trazem de lá. Entendeu? Então, acaba estragando, por muitas vezes, o que tem de melhor no filme. Eu mesmo sou apaixonado pelo Shin Dragão, eu acho que se tivesse uma versão americana, eu ia passar longe, com certeza. Mas eles estragam até, ocidentalizaram até a coisa que é deles. Star Wars era bom sem precisar explicar os midichlorians lá. Verdade. Eles estragaram até coisas da fantasia deles. É. Tiraram a fé do Star Wars e colocaram a parte do negócio e ficou muito paia. Eu também não gosto disso. Não, Porque quando falava na força, olha só, a gente, como o assunto tá vasto hoje. Mais um episódio do Pistol Cash, é assim mesmo. É normal, mas quando se falava na força, você pensava em um tipo de superpoder, algo extraordinário, relacionado à fé, e por aí vai. Tiraram virou um monte de próprio no sangue do cara. Virou um monte de coisa no sangue do cara e. Mas sabe o que é legal? É que eu, quando via lá a questão da força, eu nunca quis saber o que era aquilo. Não precisa. O negócio é ver a parada acontecer, o cara levantar os negócios com a força do pensamento. Exatamente isso. Você precisa saber como é que funciona o negócio de escrever no caderno? Já pensou que merda que não vai sair se eles tentarem explicar cientificamente por que a pessoa morre se escrever o nome dela no caderno? Cara, fica muito lixo. O cara tem que usar muito LSD pra sair alguma coisa que presta dali. Com certeza. Nossa, demais. Gente, o Death Note provocou uma febre otaku, né, como a gente começou falando. E eu até hoje, particularmente, eu gostei de Death Note logo que assisti. Indiquei Death Note pra muita gente assistir, por causa do estilo dele ser diferente, mas nunca entendi exatamente o porquê dessa febre. E aí eu pergunto pra vocês, será por causa dos personagens carismáticos? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que cada um ali desempenha um papel e não se perde naquilo que ele faz. É, a gente pode perceber que o anime ele traz uma história adulta e que ela se estende de uma maneira muito, muito fácil de entender, né, ao longo do anime. Não é igual a novela brasileira, né, que corta uma cena e tem que estar escrito de todo tamanho lá, 3 meses depois. E aparece o camarada com barba como se ninguém fosse entender que passou um tempão. Então não, tudo muito claro, quem são os personagens, qual é a razão de cada um, o porquê de estar fazendo aquilo ali. E isso sim traz o carisma para os personagens. Eu acho que isso aí foi uma maneira de realmente de cativar quem está assistindo aquilo ali. Eu acho que o motivo do sucesso foi sim, eles serem carismáticos. Agora eu não acho que é os personagens não, vou ser sincero. De todos os personagens, para mim o único que marca é só o L. E ele é tão marcante que os escritores fizeram overdose de L, né? Sim. No finalzinho do mangá, não sei se a gente vai contar spoiler, né? Uhum. Mas no finalzinho, o L ficou tão bacana que eles dividiram o L em 2, né? Pra mim aquilo foi muito ridículo. Mas eu acho que principalmente é o teor da história. Quem ouve os podcasts mais antigos sabem que eu não tenho muita resistência com anime. Só Elfen Lied e Evangelion que conseguiram me quebrar no meio, né? é, essa minha resistência. Death Note, o que me cativou no início não foi personagem, não tava nem aí. Tanto que eu lembro o nome de poucos, e azar pros ouvintes aí que quiser reclamar. Mas é, eu só lembro do L, mas o que me cativou foi a história, cara. Uma história adulta. Eu tava sentindo, precisando disso. Exato. E foi isso que me cativou. Mas você não torcia pra que o Light desse certo? Que ele conseguisse o objetivo dele? Eu torcia pro Light se fuder. Sério? É engraçado. Sério. Eu torci pra ele se fuder. O cara tá errado, pô. Eu sabia quem que ele é ele. Errado. Sabia que era um assassino, é. Mas eu torci pelo cara. Por, é. Sabe por quê? Ele, desde o início, ele não se coloca numa posição de assassino. Ele se coloca numa posição de salvador. Então, na cabeça dele, ele não é assassino. Ele tá fazendo aquilo ali para o bem da maioria. Por mais que ele tenha aquela moral que ele traz no início do anime, que ele mostra que ele é um camarada direito, estuda direito e quer trazer a justiça e tal, só que ele vê de uma maneira um atalho. Ele pode trazer a justiça mais rápido. Sim. Eu torci para que ele conseguisse aquilo. Pra variar, eu vou polemizar, mas isso pra mim é a mesma coisa do cara que quer instituir a lei, a pena de morte aqui no Brasil. Cara, independente do que o cara fez, mas quem sou eu pra decidir se um cara vai morrer, merece morrer ou não? O cara pode ter estuprado, matado, eu concordo. Talvez eu mudaria meu discurso se o cara fizesse isso contra um filho meu, mas eu, pelo menos agora, e foi por isso que eu não torço pelo Light, e eu acho que é por isso que eu me identifiquei muito pelo L, que o L também. O L, ele pensava dessa forma. Quem é o Kira pra decidir quem merece morrer e quem não merece, cara? Pra mim é um poder muito grande pra um Zé Bosteia lá ter em mãos. Tanto que o Light começa a fazer cagada, começa a matar quem tá atrás dele. Ele matou a equipe da FBI inteira. Matou a equipe. Só porque ele fez gracinha e o pau tava pegando pro lado dele. Sim. O pessoal fala que o Light é muito inteligente, mas o Light só se fudeu no final porque ele quis fazer gracinha com o L. Se ele ficasse no gelo, nunca que o L ia chegar nele. É, ele. É aí que tá. Então, a questão do japonês. O cara só tinha que escrever o nome no caderno. Se ele ficasse quieto no canto dele, nunca, em momento nenhum, eles iam descobrir quem que é o cara. Então, não torci pro Light de jeito nenhum. Exato. Aí criou-se a disputinha entre o Kira e o L pra ter a narrativa do anime, do mangá. Aí é onde é um ponto fraco pra mim. É onde o anime perdeu a inteligência. Mas eu adorava ver a forma como o Kira explicava: olha, eu tô fazendo isso por causa daquilo, porque se fizer isso o cara vai fazer assim, vai ser assim, assado, e eu vou conseguir descobrir o nome do fulano. Entendeu? A forma como, quando o L se deu por, teria se dado por vencido, e a verdade é que ele não se deu por vencido, ele tava ali plantando a semente pra pegar o Kira de uma vez por todas, porque o L sabia que não tinha como provar quem era o Kira. Eu falei assim: porra, puta que eu pariu, eu não acredito que o L que ficou desse jeito, que o Kira ganhou assim tão fácil. Aí no final, quando eu vi, eu falei: puta que eu pariu, o L é o personagem foda do mangá. Entendeu? Isso aí reflete muito a maneira como eles brigavam entre si. Sim. Não sei se vocês jogam xadrez, mas é exatamente o jogo de xadrez aquilo ali. Você mexe uma pedra e você já arma uma emboscada para que o camarada entre ali no seu território para você conseguir virar o jogo em seguida. Ah, exato. Ele então, se sacrificou, né, para poder o... Exatamente. Ainda assim, eu torcia muito pros dois lados, na verdade. Cada um na sua razão. Eu entendia dessa forma, né? E realmente, cara, quando chega no final ali, eu realmente pensei que o Kira ia ganhar, né? Na primeira vez que eu assisti o anime, que eu vi 4 vezes... E eu fiquei pensando: cara, filho da puta, o cara vai conseguir, cara. E no final tem aquela reviravolta toda, cara, demais. Death Note encabeçou a lista de animes para adultos, como eu disse, por volta no início dos anos 2000. O estilo seinen foi muito divulgado para o restante do mundo, abrindo a visão dos otakus para um estilo bem diferente, que é um estilo onde a ação não é o foco principal. Pra você ter ideia, Monster, eu acho que foi escrito junto foi junto com Death Note. E Monster fez muito sucesso no Brasil, o anime, porque o mangá tá sendo lançado só agora por uma editora. Mas Monster fez muito sucesso porque a galera gostou tanto de Death Note que, porra, eu tenho que assistir um outro anime no mesmo estilo. E aí começou a vir os animes mais adultos. Eu não sei se foi só eu que vi Death Note desse jeito, mas Death Note, ele mostra como que o poder nas mãos da pessoa errada pode gerar traumas terríveis. Alguém aí, eu não sei, mas quando eu assisti, eu pensava muito na questão do nazismo, do Hitler, do poder que todo mundo deu pra ele e da merda que ele fez. Eu olhava pro Kira, eu pensava no Kira com os mesmos olhos. O Kira queria um mundo de paz, um mundo justo, e o Hitler queria uma raça pura, onde não houvesse doenças, onde criminalidade não fosse necessária, porque todo mundo ia ter as mesmas coisas. Quando eu penso no Death Note, eu penso que essa questão social que o anime traz eu vejo da seguinte forma: o Light, ele começou os assassinatos com uma boa intenção. Sim. Né? E a gente vem a pensar, como o Patrick falou anteriormente, né, sobre pena de morte e tal. Então, quer dizer, o Light, ele tinha as emoções dele e deixou de lado. Ele passou a pensar de uma maneira lógica, que seria como uma máquina pensaria, né? Quer dizer, eu vou ter que matar 1.000 pessoas para poder salvar 1 milhão. Então, na verdade, ele preferiu se render aos propósitos dele e deixar a compaixão de lado, né? E o anime traz realmente toda essa questão pra gente pensar. E eu tive essa identificação muito grande com isso. É até polêmico o que eu vou falar. Bom, eu não sou completamente a favor de pena de morte, mas eu acho que do jeito que as coisas estão caminhando, do jeito que o Brasil hoje, eu acho que se a gente não tomar uma atitude mais dura em relação aos criminosos, a gente vai acabar numa situação que a gente vai acabar precisando de um Death Note. Muito complicado. O negócio é na mão de uma pessoa só. Tanto que ele começa a matar policial, começa a matar quem tá chegando nele. Ele mata, gente, pessoas que não tem nada a ver. Eu fiquei puto com ele quando ele matou a namorada daquele agente do FBI, que ele matou só porque ela tava querendo ajudar na investigação, cara. É muito bonito, é muito legal, mas o Thiago até falou do Hitler, mas como qualquer pessoa que tem muito poder só pra ela, dá merda no final, dá merda. Agora deixa eu falar o que eu vejo de Death Note. O Thiago falou o que vê, como vê, o Sterno falou como vê. Agora é minha vez de falar como eu vejo Death Note. Eu vejo Death Note como um bolo de chocolate. What? Que na hora que a gente pensa nele é muito gostoso, mas o idiota que tava cozinhando esse bolo de chocolate, ele errou a mão na hora de mexer e não ficou tão bom. Quando o escritor deu lá na cabeça dele: "No, o Light é muito legal, tá fazendo sucesso. Agora eu vou pôr o Light do bem. O Light agora vai ficar do lado do L. L e Light juntos, a dupla LL." Cara, aquilo pra mim foi o maior what the fuck do inferno, gente. Que merda é essa? Cara, é a mesma coisa que eles fizeram com o Sylar no Heroes. Eu não sei se você assistiu o Heroes, ou externo, mas o Heroes, o Sylar... Não me lembro. O Sylar era o capeta, era o bicho, e por ele ser o bicho, ele era o mais carismático. Eles pegaram a temporada, não, vamos colocar o Sylar do bem agora. Foi a mesma coisa que fizeram com o Light, cara. E tipo, sem explicar. E sabe uma coisa que eu falo? Muita gente critica, muita gente reclama quando eu falo isso, vocês vão reclamar. Death Note não é tão inteligente assim. Por quê? Não é só porque ele explica as coisas só depois de muito tempo que torna ele o seriado inteligente, não. Você vê filmes inteligentes que explicam muitas coisas no final, mas que desenvolvem de maneira inteligente. Por exemplo, Inception, A Origem. Aquilo é um filme inteligente. Por que o pessoal fala que o Death Note é inteligente? Porque você fica metade do episódio: hã? que tá acontecendo? Por que que ele falou isso? Aí chega no final, aí fica o Light ou L fazendo um discursinho, ou N, né? Fazendo um discursinho de como ele resolveu o problema. Não é só porque explica no final que é inteligente, não. Então, resumindo, aquela mistureba, vamos colocar o Light agora do bem, depois vamos colocar ele do mal. Essa estratégia que eu acho muito fraca, de fazer uma confusão na mente, na cabeça do cara que tá assistindo, pra depois explicar e se falar, nossa, eu sou foda, sou inteligente pra caralho, eu acho, por isso que eu acho que é um bolo de chocolate que não ficou no ponto. Podia ser melhor, e eu acho. Olha, eu vejo isso da seguinte forma, isso aí que você falou, a mudança do personagem, isso aí não é de hoje não, cara, não é só em anime. Não é só em... Vou dar um exemplo clássico, todo mundo já deve ter parado pra pensar, o Super-Homem. Eles fizeram um personagem que é um camarada indestrutível e fica arrumando maneira ridícula e idiota de acabar com o cara. É a mesma coisa que aconteceu com o Light. Ele era um cara bom, né? Um cara foda, ele conseguia mesmo. Era um cara, daquele cara que arregaça a camisa e quebra a parede nos peitos, sabe? Uhum. Só que chega num determinado momento que vê que ele é muito bom e precisa dar um jeito idiota de fazer ele se tornar idiota. Não, e o pior, o Light, ele o tempo todo, nossa, sou metódico, sou raciocínio. Aí ele pega, do nada, me tiram um personagem do nada que não tinha sido apresentado, você não viu momento nenhum, viu ele de relance num programinha de TV, aí vai lá o Kira, que era super inteligente, super mesa, master foda, e passa o caderno pro cara. Cara, nice. Nossa, velho, muito tosco. Cara, o final pra mim deu merda. O final deu merda demais. Aquilo não, cara, não me desceu. De onde que eles tiraram o cara? Por que que deram o caderno pra esse cara? Ele não tava com a Misa? Ninguém já desconfiava da Misa mais? Amém. Eu acho que podia só ser um pouquinho melhor amarrado. É, só isso. Tem falhas. Furos, né, com furos, né, cara? Tem falhas tremendas. Uma coisa que aconteceu com Death Note, muitos fãs criticaram, e eu acho que nem todo mundo sabe, é que o mangá tem um final diferente do anime. É mesmo? Tem um final diferente. No mangá, a gente vai passar spoiler, né? Spoiler do anime de 2003, tomar no cu. Não, se não souber, tem que morrer. O camarada ouve o final da história, aí quer dizer que ele não vai se divertir a história inteira, porque ele já sabe o final. Ah, por favor, também, pode, né? Não, mas é spoiler, vai lá, mesmo. Vai lá. O que acontece é que no momento em que o N encurrala o Kira, fala pra ele, ó, eu troquei o Death Note, o que você escreveu lá não vai acontecer nada, tal, tal, tal. O Kira entra em desespero, tenta fazer a última cartada, ele toma o tiro e o Ryuko, na hora que ele percebe que o Kira não tem como se salvar, escreve o nome dele no Death Note naquele local mesmo e ele acaba morrendo. Puta que pariu, bicho, esse final é muito foda. Eu acho muito maneiro isso, cara. O final do mangá é o final certo. Final do anime, que galhofa. Tá todo. Tem mais de. Final do anime, galhofa. 500 policiais dentro da sala. O cara toma tiro. Acontece que nenhum filho da puta algema o genocida lá. Ele fica batendo papo, quer escrever no caderninho, vai escrever. E ninguém algema o viado. O cara foge, nenhum policial de merda faz alguma coisa pra prender o cara. Tomar no cu, velho. Ah, nem. O pessoal vem falar que é um anime inteligente pra caramba. Pô, inteligente é. Eu não nego, não. Eu me diverti com ele. Mas esse tipo de coisa não me desce, velho. Não me desce, cara. Ainda bem que foi uma cena, né? Foi esticado exatamente pra render mais um tempinho no ar. E eu não tenho esses dados precisos, mas eu acho que o último capítulo do Death Note foi tipo o último capítulo da novela aqui, entendeu? Recorde de ibope. Não, mas igual no Brasil nunca vai ser, né? Na última novela, né, teve até uma notícia no jornal dizendo que teria risco de apagão, cara. Disso. Porque ia ter muito. Porque tava todo mundo assistindo a novela. Teve que adicionar uma tema elétrica. Pois é, cara. Olha que beleza, rapaz. Mas enfim, ouvintes, eu não tô sendo muito chato, mas me entendam. Tem ou não tem furo? Tá lá 500 policiais dentro de uma sala e ninguém algema o cara? Deixa o cara fazer e acontecer o que ele quer? Pelo amor de Deus, né? É complicado. O final do anime, realmente, até pra mim, ficou muito... Nossa, no primeiro momento eu falei, puta merda, eu assisti isso tudo pra isso? Na hora que eu li o mangá, velho, eu falei, porra, velho, por que que não fizeram isso? Que isso aqui ficou muito mais doido. É, foi... E o que é que eles ganharam? Cinco minutos? 5 minutos? Pois é. Agora, a Misa é outra coisa. Que ela... Vamos supor que a expectativa de vida dela seja 100 anos. Ela fez a cor dos olhos. Cortou pela metade, correto? Depois ela fez a cor dos olhos de novo. Ela tinha que morrer com pelo menos 25 anos. É. Ou não? Foi isso mesmo. Não, porque... É, aquele Shinigami que tá com ela, ele conta a história de como ele soube como matar o Shinigami. Esse Shinigami que morreu, primeiramente, ele morreu porque ele tava apaixonado pela Misa Misa. E quando o Shinigami se mata por causa de um humano, o tempo de vida que ele tem passa pro humano. Não fala quanto tempo. Olha é. Olha que detalhe. Ela virou imortal, talvez, então, a Highlander. Ele podia ter 500 anos, né? Podia ser que ela fosse viver 500. Se cortou duas vezes pela metade, olha, dá 125 anos ainda. Olha só, rapaz. Não me atentei pra esse detalhe. Olha só, e eu já falando merda. Ouvinte, se eu falei mais merda, me corrige aí. Nos comentários. Faz questão, fui muito chato, seja chato comigo. Agora uma informação importante aqui. É que... Eu acho que é a última. É a última, né? Já estamos com uma hora. É que Death Note tá entre os 20 mangás mais vendidos da Shonen Jump. Isso aí é grande entre coisa. Os 20? Oi? Isso é grande coisa. É muita coisa. Se você parar pra pensar que a Shonen Jump tem títulos como Naruto, Bleach, Dragon Ball Z... Só os melhores, né? Só os melhores. One Piece, que tá ali no meio... Pois é. Mas todos esses estão entre os 20, né? Não, mas a gente tá comparando assim, em expulsão. Então. A gente tem que admitir que apesar de todos os furos. Me fala um que não tá no top. Ele é um ótimo anime. Eu acho que é um anime que todo mundo deveria assistir, porque é o que eu falo não, sempre. Ele é melhor do que muito filme que eu já vi e muito filme que é lançado hoje. Concordo. Então é uma indicação muito boa. Ele é. Não, eu recomendo, sim, eu recomendo também. Não me entendam mal, ouvintes. Eu vejo os defeitos dele. E eu tô apontando esses defeitos porque todo mundo fala que é o suprassumo de toda a história dos animes de todos os tempos. Eu só tô apontando os defeitos com muita atenção por causa disso. Mas é um anime que eu recomendo também, que eu acho muito bacana. Inclusive, eu até falei no episódio de Elfenlight, que Elfenlight foi o único anime que minha esposa assistiu. Não é mais, ela assistiu Death Note comigo, ficou puta pelas mesmas coisas que eu fiquei também, mas no final valeu a pena ter assistido, foi uma história muito bacana, foi muito bom ver o desenvolvimento. Eu só fiquei triste por uma coisa, eu ainda achei que ia ver o L no final do anime. A gente fica o tempo todo pensando em ver o L. O L vai aparecer, ha, pegadinha do malandro, mas não rolou. A partir da metade já não aparece. Ia ser maneiro, já pensou? Eu chego ele naquela sala lá? Pô, ia ser foda pra caramba. Era só um anime fingir que ela é inteligente de novo, dar uma explicação absurda do porquê que o Ellie sumiu e todo mundo, nossa, que foda! Como eu não pensei nisso antes? Uma explicação simples seria simplesmente o Ellie tá por trás do Amy o tempo todo. Né? E ele ter se retirado pra poder deixar o Kira agir mais livremente e assim poder pegar ele no vacilo. Então mesmo. É, mas o Ellie deixou tudo pronto mesmo pro Nier, né? Pro Nier. Sim. Parada. E aí pro cabelo Chanel lá, como é que é o nome do cabelo? Chamelo, né? Melo. Considerações finais, Patrick. Muito bem, Death Note é um anime muito bom. Ele tá. Tá certo que eu não sou muito conhecedor de animes, mas ele tá ali no meu top 5 animes preferidos. É um anime que vale a pena ser assistido. Eu critiquei, como eu já critiquei outros animes que eu sou fã. Vale a pena assistir, se você não assistiu, assista. E se eu falei alguma merda, por favor, me corrija. Comenta aí, só deixar aí nos comentários. E você, Thiago? Cara, eu eu falar de anime é um pouco complicado. Quase tudo que eu assisto eu gosto. Geralmente quando eu assisto uma coisa e eu não gosto, eu já paro ali no primeiro episódio e não assisto mais. Tipo anime do Blade. Tipo anime do Blade. Então Death Note é, todo mundo já falou, é um anime muito bom. Eu gosto, eu indico assistir. Tem as suas falhas de roteiro, como qualquer outro programa de televisão tem. O mangá, como sempre, na cultura japonesa, é muito melhor. O enredo tem mais consistência. Os spin-offs que são lançados depois completam a série. E, cara, assiste, é muito bom. É importante pelo conteúdo e por tudo que veio depois também. Apesar de não ser tão importante quanto Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, a quem é brasileiro. Porque quando Death Note apareceu, já tinha toda uma onda otaku se iniciando no Brasil. Mas enfim, é um bom anime, eu gosto, eu indico assistir. Assim como babo um ovo de Elfen Lied e outros, eu babo ovo de Death Note também, porque é muito bom. Isso aí, eu só não assisto 4 vezes igual externo, mas tá valendo. 4 vezes é complicado. Não, mas rapaz, vale a pena. Eu acho que é quando você vê de novo é que você percebe alguns detalhes que passam batido. Exato, isso aí eu concordo com você. Tem muita coisa em Caras que eu assisti, inclusive eu indico Patrick e Sterno, assistam. Caras é escrito com K. Tem muita coisa em Caras que eu só fui prestar atenção mesmo depois que eu assisti pela terceira vez. Depois que eu terminar a Battle Star Galáctica, quem sabe? Mas Caras é rapidinho, cara. São 5 filmes, 5 ovas. É, pronto. Então já vou ver, então. Ele é rapidinho. Considerações finais, Sterno? Bom, eu quero agradecer aí a vocês o convite. Eu acho que essa troca, né, que a gente anda fazendo entre os nossos podcasts, nossos sites, isso é importante pro crescimento tanto de vocês quanto nosso, sem dúvida. E estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer mesmo, né? Muito obrigado, e quando precisar, a gente está aí à disposição. Não, ô Sterno, a gente agradece a participação, pode ter certeza, a gente vai te convidar mais vezes, algumas sem ser em cima da hora. Não, mas... porque dessa vez, né, vamos falar sério, né? Não, mas como eu falei, estou à disposição. Inclusive, Thiago, a gente tem que explicar aos nossos ouvintes por que a gente não teve podcast na semana passada. Então, né? Patrick, a gente chegou a gravar o podcast. Sim, gravamos sobre filmes para mocinhas, veja bem. Filmes para mocinhas, veja bem. A gente vai ter que vai repetir esse assunto, inclusive externo, a gente te convida também a participar. Opa, tô dentro. Porque você tem cara de quem gosta de filmes. Você tem cara de quem gosta. Eu gosto, sim, é legal, cara. Eu me divirto. Mas infelizmente, devido a algum problema técnico com os microfones. Leia-se a pessoa que gravou o episódio. Aí a gente optou por não publicar o episódio, porque. Simplesmente o áudio estava inaudível. A pessoa gravou num volume mínimo. Exato. Aí não teve como. O cozinheiro até tentou aumentar o volume, mas ficou estourado demais. Aí não teve chance, não deu jeito. O podcast já é uma bosta. Pelo menos o áudio tem que ficar limpinho, né? É limpinho. Então, ouvintes, você que pediu o Filmes para Mocinhos, pode ficar tranquilo que ele vai sair, sim. É só ter um pouquinho de paciência. O mais breve possível nós vamos lançar ele. No mais, muito obrigado, Sterno. Valeu mesmo pela presença. E espero que essa parceria continue e você participe mais vezes mesmo. Eu que agradeço. Então vamos para a sessão comentários. Começando a nossa sessão comentários, no episódio número 25, Esses Modinhas. É um episódio muito ouvido, né, Thiago Mendes? Ele, segundo as nossas estatísticas, ele já tá entre os 4 mais ouvidos do nosso MexidãoCast, não foi isso? Pois é, cara, ele chegou lá em cima. Geralmente os episódios de animes, assim, mais específicos nossos, são os que têm maior audiência, e o Modinhas tá lá entre os 5 já mais ouvidos, cara. A gente só tem a agradecer aí todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá gostando. Isso, nós estamos inclusive pensando numa segunda edição, porque tem muita modinha que a gente deixou pra trás, né, Tia? Tem muita modinha que a gente deixou pra trás. A gente não falou nas modinhas dos games, por exemplo... Eu tenho que falar mal de Call of Duty, enfim. Tem muita coisa pra gente falar. Cuidado, hein? Mas sobre o comentário dos modinhas, eu tô com um comentário aqui de uma pessoa, Thiago. Não sei se você conhece. É o Sterno. Olha só. Olha só. Você conhece o Sterno? Olha que coisa. Que coisa, não? Rapaz, é estranho, cara. Eu tava aqui gravando e ouvindo meu comentário. Externo, ele disse sobre esses Multidão Cast 25, esses modinhas. Ele disse, ouvindo o cast, eu percebi que vocês têm dor de cotovelo e querem entrar na modinha do sertanejo universitário. Sendo assim, aqui tem algo que pode ajudar vocês. É um vídeo muito bacana, né, Thiago? Ele dá uma aula. Mostra. É tipo assim, é um tutorial completo de como ser um sertanejo. Eu fiquei assim, cara, eu sou músico, eu fiquei assim, puta merda, bicho, eu apostei errado a vida toda mesmo, cara, eu vou fazer sertanejo agora. Nós vamos colocar o link desse vídeo no post. Cara, esse vídeo é demais, cara. Ele é engraçado, cara, eu rachei muito. Cara, da onde você achou esse vídeo, Esther? Eu não me recordo bem, eu tava na internet à toa, e aí eu vi um pessoal comentando alguma coisa, né, de sertanejo universitário e tal. E aí fui fazer uma pesquisa e encontrei dedicado esse cara ensinando a fazer um sertanejo universitário muito rápido. E é incrível que com 15 minutos você já é um músico profissional, cara. E pior que tudo que ele fala faz sentido, né, cara? Faz, faz. Faz muito sentido. E ele é bom, cara. Pois é. Mas então, galera, escuta aí, depois acessa o link lá e vê com detalhes como ser um cantor universitário. Thiago Mendes, passo a bola pra você. E aí, no Mexidão Cast número 24, conhecendo 007, o rato do Fórum Ingo. Olha só, Patrick. O Fórum Ingo que tá muito sumido os podcasts dos caras. Eu tô sentindo falta. Parou ali no episódio 20. Pô, galera. Acabou? Não pode não, hein? Outro parceiro, são outros parceiros nossos, né, Patrick? A gente gosta muito da galera. Tô sentindo falta. Eu tô em débito com eles, porque eles me convidaram para participar de um podcast, só que eu não pude, porque naquele é um daqueles 5 semanas meus que eu tava até a tampa de coisa pra fazer. Exato. Mas eu tô em débito com eles, mas, poxa, eu tô sentindo falta do Fórum Ingo, rapaz. É, a gente espera poder convidar eles também para participar no programa nosso o quanto antes. E o Rato diz... Isso. Ótimo cast. Só gostaria de deixar registrado que ele, 007, não é o melhor espião. O melhor espião, certamente, é o 001. Como aprendemos na Tropa de Elite. Ele faz a referência ao 01, 02. Legal. Imaginem um filme com 001. Dá uma risada e grande abraço. Eu vou dar uma de babaca agora pra variar, né? É, normal. Porque, na verdade, como a gente falou lá no podcast, o 00 é o espião, é a sigla que determina que aquele espião tem licença pra matar. E o 007 é o sétimo espião que tem essa licença. Mas isso não quer dizer que um é o pior, um é o melhor. Inclusive, no 007, o Thunderbolt, que no Brasil é contra a chantagem atômica, aparecem todos os espiões 000 reunidos com o M e o secretário de defesa da Inglaterra para serem repassadas as missões. Aparece também o 006 no GoldenEye, aparece outros espiões em outros filmes. Então, o 001 pode ser até muito bom, né? Mas não quer dizer muita coisa. Só mostra que ele foi o primeiro. É, ele só foi o primeiro a ganhar a licença. Mas enfim. Uma coisa que talvez seja uma viagem minha é que o 7 seria o número da perfeição, né? Então 007, porque ele é o mais foda de todos. Ah, mas essa viadagem de número da perfeição é coisa nova. Acho que antigamente não tinha isso, não, né? Corrigindo, o número da perfeição é 3. O número 7 é o número da eternidade. Olha só, pra mim sempre veio 7 como o número da perfeição. Não, é porque o que acontece. Aí, depois do momento Patrick babaca, agora vem o momento externo babaca. O que acontece? O número 3 é o número da perfeição porque ele se refere à Trindade: Deus, Jesus e Espírito Santo. Olha só. O número 7 significa a eternidade e infinito porque é um número constante no universo, né? 7 cores do arco-íris, né? Se repete em vários momentos. Tanto é que na Bíblia, que é de onde vem essas referências, Deus diz que a gente tem que perdoar 77 vezes 7. Que isso aí é o símbolo da eternidade, do sempre. Olha só, rapaz! Olha, tá vendo? Também, ó, momento externo babaca. Olha só. Mas é isso aí, agradeço, externo, pela elucidação, e agradeço também ao Rato pelo comentário muito pertinente, apesar de o 001 não se demonstrar tão foda. Então, agora tem o Diego Lobato, que fala a respeito do Mexidão Cast número 17, clássicos da sessão da tarde. Esse aqui tá com raiva, hein? É. Ele já começa dizendo assim, ó. Porra, vocês deixam ele falar porra assim, cara, no programa de vocês? aqui é uma porra. Zona, aqui o cara faz o que ele quer. Caramba, cara. Porra, vocês comentaram, ninguém segura esse bebê, que já é meio da década de 90, e comparado com muitos outros passou pouco, mas se esqueceram, por exemplo, de falar de vários filmes de terror, principalmente os de zumbi que passavam. Cara, eu me lembro, nessa época da Sessão da Tarde, eu não me lembro muito de filmes de terror, eu me lembro muito de Ninguém Segura Esse Bebê. Ele tá confundindo cara, Cine Trash com Sessão da Tarde. Eu também acho. Cinema em Casa passava muito A Volta dos Mortos-Vivos 2, que nem era tão de terror. Eu considero A Volta dos Mortos-Vivos Parte 2 um pouco mais de comédia. É, mas o comentário dele tem sentido, porque a gente deixou de falar de muito filme importante, mas não quer dizer que a gente esqueceu, né, Thiago? A gente gravar, a gente falou de Rambo, a gente falou de diversos outros filmes que na hora o cozinheiro tirou da edição. Foi ou não foi? Foi, isso aconteceu sim, porque ficou muito grande. A gente vai ter que dividir o Classe Sessão da Tarde em várias partes também. Uhum. Porque a gente chegou a 1h40 de gravação, eu acho. A gente falou filme pra cacete. E a gente tirou filme porque não tinha como mesmo colocar no nosso programa. E o cozinheiro colocou como obrigação tentar manter o episódio a 1 hora no máximo, né? Sim. Então a gente acabou cortando. Eu mesmo tenho o episódio 17 como um dos meus preferidos. Eu já ouvi ele 3 vezes. Né? Olha só! Muito bacana mesmo. Sério, gostei muito. Olha, cara, a gente fica feliz. Até porque é um tema que eu gosto muito, cara. E na minha infância, né? Eu passava, estudava pela manhã, passava tarde assistindo Sessão da Tarde. Vi muito filme dessa época. E, cara, vocês vão ter que fazer uns 4, 5 programas pra poder falar de tudo. Porque realmente era muita coisa. A gente comentou por alto os Goonies, a gente comentou por alto um monte de filme, cara. E a gente teve que tirar muita coisa mesmo do cast por causa do tamanho mesmo que ficou o episódio. Só que tem filmes ali que merecem um cast sozinho até. Tem filme que merece cast sozinho. Com certeza. Inclusive, até engraçado, o cozinheiro colocou a trilha do De Volta para o Futuro no podcast, mas não colocou a gente falando De Volta para o Futuro, né? Olha só pra você ver aí a edição. Olha aí. Justamente porque De Volta para o Futuro merece um podcast sozinho. Então, apesar da raiva do Diego, ele merece, né? Tá dentro da razão. Tá dentro da razão. O Diego, a gente quer agradecer o seu comentário. Esperamos que você continue. Inclusive, ele fez um comentário em um outro cast antigo também, Patrick. E começou do mesmo jeito. Só que esse comentário, ele cometeu um leve equívoco ali. A gente até comentou. Mas deixa quieto. A gente vai pra próxima. Café com leite. Vou mandar um abraço pra quem hoje, Thiago? Pro Malovani, nosso amigo também, agora escritor. Que comentou também nos podcasts, né? Pro Paulo Henrique, que participou do episódio 007, tá sempre comentando. E ele, cara, na quarta-feira passada, era cedo, ele já falava: pô, Patrick, não vai ter episódio hoje, não. E eu tive que dar notícia triste pra ele de primeira mão. Valeu, Paulo Henrique, abraço. Abração, Paulo Henrique. Cara, fica aí, né? Na boa, que em breve a gente vai te chamar também pra outro episódio. Pra Ana, uma leitora nova, né, do nosso podcast. Olha só. Deixou um nosso comentário lá. Nosso muro de comentários ficou mais cheiroso agora. Ficou muito mais cheiroso. E pro Matheus, que também é o Matheus aí do GameSide. Deixou um comentário também no nosso blog. Um abraço pessoalmente. Um abraço por trás. Oh. Matheus tá sempre comentando também, né? Sempre comentando. Show de bola. Um abraço por trás aí, Matheus. Um abraço também pro Joaninha, que se não tivesse colocado que ele era masculino, eu ia achar que ele era uma menina. Eu também ia achar que era uma menina. O cara escreve Joaninha, bicho, no site. Acho que só. Enfim, abraço pra todo mundo que escreveu, comentou, mandou um abraço. Se a gente esqueceu o seu nome, perdoe-nos, faça um comentário. E se quiser mandar um e-mail pra gente, como é que faz, Thiago? É só mandar um e-mail pra mexidãorocks@gmail.com, Patrick. E qual que é o Facebook, Sterno? É, Mexidão Rocks. Eu faço isso com todo mundo, tenta não. Né? Pois é, desprevenido. O Facebook é facebook.com/mexidãorocks. Muito bem, o Twitter é @mexidãorocks. E qual que é o seu Twitter, Thiago? @ThiagoTMendes. Facebook? facebook.com/ThiagoMendes. Sterno, qual é a sua arroba e qual é o seu Facebook, Sterno? A minha arroba é @Sterno com TH e a minha Facebook é Sterno e o Dá. Olha só, muito bom. Vai ficar no link aí do post. Se quiser adicionar, me adicionar no Twitter pra ver que jogo que eu tô jogando, que ultimamente eu só posto que jogo que eu tô jogando lá no Twitter. É @PatrickMurta. Se quiser me seguir lá me adicionar lá no Facebook pra não ver eu postando nada, que ultimamente não tô postando nada no Facebook. É facebook.com/PatrickMurta. Não deixa de escrever, não deixa de comentar, não deixa de fazer contato com a gente. E no mais, um grande beijo e um abraço pra galera. Um abração pra todo mundo aí. Adicione-nos, tweet-nos e fale conosco. Um abraço. Falou.